Romeu, Romeu, Romeu Golf no solo Zona 8, confirme, parte aqui, destino. Aéreo, sábado. 745, estacionando a frequência livre, Romeu, Romeu Golf, bom descanso. Obrigado, bom trabalho. Oito, autorizado alinhar e manter a pista no zero. No solo Zuno 9, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo em 121, decimal 1. 21, obrigado. Paulo, boa noite, 3305. Boa noite, Dan 3305, táxi via Alfa Report antes da Taxi Juliette. Alfa Report. Autorizado decolar, pistão no zero, Dan 3815. Solo Salvador, é o Sam Mike Yankee Yankee. Mike Yankee Yankee, prossiga. É o Mike Yankee Yankee na posição 10. Solicito autorização para ser rebocado para a posição 12, remota. E a posição de origem? É, posição de origem, posição 10, para 12 do pátio 1. Chame ao término do reboque, o Mike Yankee. Ok, gente, grato. Tango Vitor Charlie Hotel, boa noite, tráfego ainda não avistado, ajuste no 019. Continue a aproximação, chame avistando o trem baixo salvado, Papa Tango Vitor Charlie Hotel. Charlie Hotel. Avistando, a intenção agora é cancelar para pouso na 17, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, plano cancelado agora os 25, autorizado curva esquerda, base pela direita, pistão 7. Chame de base para final, pistão 7, tem baixo travado, porta tango Vitor Charlie Hotel. Curva esquerda para a base pela direita da 17, chamará na perna base da 17, Vitor Charlie Hotel. Imagina a base da 97, Vitor Charlie Hotel, com o trem baixado e checado. Vitor Charlie Hotel, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento 160 graus, 099, Papa Tango Vitor Charlie Hotel. Charlie Hotel, leva o pouso no 7. Vitor Charlie Hotel no solo aos 29, confirme Pátio Oxidestina. Mais é seguinte, Pátio 5, livre táxi à direita, estacionando a frequência livre, Papa Tango, Vitor Charlie Hotel, bom descanso. Nova Salvador, o Mike Yankee informa que já concluiu o reboque, encontra-se na posição 12. E obrigado e uma boa noite. Ok, boa noite. pronto para o posicionamento. Xamã 6313, autorizado para chegar aqui acionamento, Xamã pronto para o táxi. Autorizado, posicionamento, comandante Xamã 2 Salvador, boa noite, Azul 2707. Azul 2707, tráfego avistado, ajuste no 019, pista 10 molhada. Confirme por gentileza avistado, trem baixo trovado. A visual negativa ainda, o trem chamará. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus, meia dúzia de nós, pistão no zero molhado, azul 2707. Ele pôs, azul 2707, está embaixo travado. Salvador, Xané 6313, 160, bordo, Galeão, 4 horas, para o táxi. 6313, táxi autorizado, via Índia e Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 1099. Confirmado, Índia e táxi, até o ponto de espera da 190, chama torre 6313. No solo 44, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Próxima à direita, solo 211, 2707. Paulo, boa noite, Azul 2707, bro. Azul 2707, boa noite, táxi Alfa, aquilo para o táxi via Alfa, reporte no Estrela Juliette, para mim. Táxi via Alfa, reportarão antes da Juliette, então manter a Alfa. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette para ingresso. 2707. 246. É. Estamos em terra, faixa travada, 246. Plano 246, pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus, 08 nós, pista 10 molhada, Gono 246. É. Autorizado, Salvador para Recife, via o Brasil 197, nível 350, saída Pucca, transição Aracaju, curva à esquerda após a decolagem, controle frequência 119.8. Transponder 5440. Autorizando para Recife 350 via Upslu 17. Vai da Pucca, transição Aracaju via Upslu 97. Transponder 5440 e o controle 1908. Portão 1 no chino pronto para pushback funcionamento. Vai chamar. 2707. Ingresso táxi Juliette, portão 8. Ingresso táxi Juliette, portão 8, 2707. Azul 4980, Salvador, para pushback e acionamento no 01. Autorizado, Chemtaxi, Azul 4980. Chama lá. Controle em Salvador. Boa noite, Gono 9, está te dando informação ao Mendecida, passando 200. Gono 970, chame este controle na frequência 99.8. Gono 99.8, Gono 970. Sessão à direita, chame solo em 121.1. 3-1-1-9-4-6. Salvador 246, lembrando a 246, táxi via Alfa, reporte Ancho Juliette. Alfa, Ancho Juliette, 246. Sobre o decolar, pistão 0, vento 150 graus com 099. Obrigado, decolar, pistão 063. Torre Olympus 02. Olympus 02, tráfego avistado, ajuste no 019, pistão no 0 molhada, continua a aproximação, aguarde a transição de pouso, Olympus 02. Continuando a aproximação, Olympus 02. Pistão no zero molhado, confirme trem baixo travado avistado. Trem baixo e travado avistado com a pista Olympus 02. Olympus 02, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus com 09 nós. Autorizado pistão no zero, pouso Olympus 02. Puxa, chame 313 decolado aos 51. Chame agora o controle de Salvador em 1.9.8, bom voo. 1.9.8, só para informar, tem alguns tráfegos sobre a pista. Alguma... Perdão, não copiei, senhor. Poderia repetir? Cruzou alguns pássaros à frente da decolagem, 1.3.3. Cruzou alguns pássaros à frente da decolagem, senhor. Controle 19.8, bom voo. Boa. Azul 4 980 para táxi, tem 72 a porta, alterando Serra Bravo, Mike Oscar, autonomia 0354. Avisado, Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre 1895, ajuste no 019, Azul 4930. 1099 para seguir Índia, vai esperar chamar 1895, obrigado, até a próxima. 1246, ingresso Juliette, portão 11, portão 11. Portão 11, o 246. 888, tráfego avistado, ajuste no 019, pistão no 0 molhado, continua a aproximação, agora de posição de pouso, voo 1888. Vai dar autorização, 1888. No solo ao 54, autorizado a liberar a pista, próxima interseção à direita, após táxi via Alfa, chama e ponto de espera taxiway Delta para o cruzamento Olympus 02. Liberando a direita, Alfa, ponto de espera, para chamar para o cruzamento. Afirma, Olympus 02, ponto de espera taxiway Delta. Espera da Delta, para o cruzamento. Oi, boa noite, 4980 no ponto de espera, 1-0, pronto. Boa noite, Azul 4980, mantém o ponto de espera. Mantém. Voo 1888, vento 160 graus, 089, ajuste no 019, pistão no 0, molhada, pouso autorizado, pistão no 0, voo 1888. Autorizado, pouso 1888. Collaborate, Ocean Air 6224, establish Shanghai Alex Runway 10. Good evening, Ocean Air 6224. I have in sight on final QNH 1019, air number 2 to land. Continue approach, report when you have landing gear down and locked runway in sight. Ocean Air 6224. Continue approach, runway 10, QNH 1019, 6224. Mundo 888 no solo aos 5.6, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121.9, correção 121.1, solo. 121. Channel 6224, landing gear down and locked, establish on 9, let's say runway 10. Channel 6224, runway 10 is wet, continue approach, stand by for runway vacated, Channel 6224. Roger, stand by for landing clearance 6224. Composto localizer. Salvador, boa noite, voo 970 no LS. Voo 970, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso em Salvador, ajuste no 09, pistão no 0, molhada. Sim, 970. Pushing 6224, clear to land runway 10, wind is 150 degrees, 08 knots. Clear to land runway 10, Shenan 6224. Olympus 02, mantenha a posição na taxiway delta. Olympus 02, mantenha a delta para o Uno 170, tráfego agora avistado, número 2 para pouso, senhor. Aguarde autorização de pouso, caso não a receba, reporte na DA iniciando o procedimento de aproximação perdida, gol 1170. Gente, reportarei DA, 1170, está passando o externo agora. Gente. Próxima DA, segundo título 8. Ponto 8. Confirme, Salvador, está 3178. Chame controle de Salvador, frequência 119, decimal 8. 6224, vacate the runway in the next intersection to your right, taxiway Echo, and call ground frequency 121.1, report runway vacated, Ocean Air 6224. 121.1, roger, 6224. Vacate via Echo, sir. Vento no 70 graus, 109, ajuste no 09, pistão no 0, liberada, pista molhada, pouso autorizado, pistão no 0, gol no 70. Repouso pista 10, 1970. Marquei T for no 8624. Thank you, sir, 1-1. Salvador Ground, Ocean Air 6224, vacated via Echo, join Alpha. Ok, Oceania 6224, taxi via Alpha, report for taxi Juliet. 980, autorizado alinhar e manter pista no zero. Ali mantém pista no zero, azul 4980. Olimpo 02, após a passagem do Gol, autorizado o cruzamento do 1028, taxiway hotel, a estacionar frequência livre, Olimpo 02, chame pista livre. Passou o ônibus 02, está cruzando o 1-0, vai informar para o serviço. 1-1-7-0, solo 01, direita 1-2-1, décima 1, senhor. 2-1, décima 1, obrigado, boa noite. 1-1-7-0, livrando, boa noite. Sete-zero, boa noite. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. O 1-1-7-0. Fashion S6224, táxi via Juliette, stand 03. Via Juliette, stand 03, 6224. 4980 da Azul, pista 10. Salvador, boa noite, Goro 970, final ILS, X-Ray, no hotel. Boa noite, Goro 970, tráfego avistado, ajuste 1019, pistão no zero molhada, pouso autorizado, pistão no zero, Goro 970, vento 1-7-0 graus, 09 nós. Pouso autorizado na 1-0, Goro 970, já encontrei baixar a trava. Azul 4980, decolado aos 02. Chame agora o controle de Salvador em 119, decimal 8, bom voo. 198 agora, muito obrigado, um bom final de domingo, até a próxima. Boa semana, senhor. Obrigado. Just confirm we don't have the marshal inside. Coordinate with Infraero. Stand by, please. Oh, he appears there. He's calling now. Thanks. Salvo Salvador, boa noite, você 3305, autorização para a da Alfa. 3305, autorizado, Salvador para Recife, via rota do plano de voo, nível 270. Saída Puca, transição Aracaju, curva à esquerda após a decolagem, controle 1-1-9-8. Transponda 5444, o TAN 3305. Autorizado, Rio. 270, rota com o plano de voo. Voo 17, decola da 10, esquerda da Puca, Aracaju. O controle Salvador 9-8-4-4-4. Dentro do fechamento, chame pronto para o prospecto, fundamento. Ah. 970 no solo ao 05. Libere a pista próxima interseção à direita. Chame solo em 121 decimal 1. Próxima à direita, solo 121 decimal 1, voo no 970. Solo Salvador. Boa noite, Boro 970, lindo 10, postagem. Boro 970, boa noite. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, Boro 970. Voo 970, antes da Juliette, não. Voo 970, ingresso táxi Juliette, portão 2. Ingresso Juliette, portão 02, Voo 970. gol 970, está mantendo a posição presente no pátio devido a esperando o balizador. Ok, vou contactar ele, Fred, 970. Tráfego Salvador, boa noite, Azul 4959, informação alta. 1178, tráfego avistado, ajuste no 019, boa noite. Pouso autorizado, pista no 0, senhor. Vento de 170 graus, 08 nós, pista no 0, molhada, no 3178. Autorizado, pouso na pista 10 com 1019, está 3178. Salvador, Barilhéus, linha Golf 677 até Coral, após conforme rota. Nível 140, saída Coral, curva direita, após a decolagem, pista 10, controle 119.8, transponder 5450. Queria confirmar só o transponder para o 4959? 5450. 4959 Azul autorizado, Ilhéus, nível 140, saída Coral, decolando a 10, curva direita, Golf 677, Coral, após conforme. 1998 ao controle, 5450, transporte. Pouso 3305 para o posto, estacionamento, ponto 5. 59 está correndo, cotejamento, chame pronto para o chipé, estacionamento. 24959. 3305 autorizado para o chipé, estacionamento, chame taco. Semana. Solo 78, no solo 14, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo na frequência 121, decimal 1. Libera 3219, até 3178. Salvador, boa noite, tá 3178, livrou na Foxfire. Tá 3178, táxi via Alfa, reportando a Juliette. Alfa, reportando a Juliette, tá 3178. Pano, informação Alfa, autorização para Guarulhos. Azul 5001, Guarulhos autorizado, via 3190, Taubaté, via 360. Saída da El, Lida, pois Lida Motiva. Controle 1, 19.8, transponder 5447, Azul 5001. Autorizado para Guarulhos, via Zulu 10, Taubaté, nível 360, saída da El, Leda Motiva. 1, 19.8, é o controle 5447, transponder Azul 5001. Correto, cotejamento, portão 8, pronto para prospeccionamento. Ciente, 5001. Próxima Juliette, da 3178. 3178, ingressa Taxui Juliette, portão 9. Fique atento à aeronave da TAM puxando no portão 5. TAM 3178. Solo Salvador, boa noite, o Azul 2774 para Porto Seguro, nível 180, ciente da Alfa. ...774, Salvador, Porto Seguro. Aguarde só um instante a cópia, o ajuste de altímetro 1019. 19 no aguardo, 2774.